aquele episódio que a gente gravou com a Zagal, tem uma hora que você lembra, o Rodrigo tava ouvindo comigo, né? E aí eu falei, põe mais whisky aí, assim, sinalizei. E aí dá pra ouvir todos os barulhos perfeitamente, assim. Dá pra Dá. ouvir o barulho do gelo, clic, clic, clic, clic. Depois o negócio descendo assim, gu, gu, gu. Foi muito bom, cara. Ficou uma merda isso. Ficou nada, ficou legalzão. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e eu tô aqui com meu querido irmão, Rafael Mafra. E aí, pessoal, tudo bem? E a gente tá aqui hoje pra comentar toda a primeira temporada, como a gente precisa só mais esse último episódio dessa mid-season. A gente resolveu que esse seria um bom tema. Comentar toda a primeira temporada do GugaCast, episódio por episódio, como se fosse um DVD que tem faixas de comentários. Sabe qual é? Sim, sei. Eu tenho assim do Seinfeld, é maravilhoso. Por quê? Porque o Seinfeld é muito engraçado, a Elaine é muito engraçada comentando as faixas. Eles falam, ah, olha o que vai acontecer agora. Quá, quá, quá, quá, quá. Eles começam a rir, é muito bom. Ok, é o que se espera de uma faixa de comentários. É, mas é porque esse é um programa de comédia, então não tem, assim, coisas artísticas, tem só coisas engraçadas. Eu assisti os do Friends. Em cada temporada do Friends tem dois episódios comentados. É legal. Não é tipo maravilhoso, legal. É legal, ok. Ok. Bom, posso fazer o jabá do Apoia-se? Por favor. Então, de cara, eu quero mandar aquele obrigado a todo mundo que apoia o GugaCast. Rafael, por favor. Obrigado. Se você também quer ser um apoiador do GugaCast, entra lá em apoia.se/GugaCast. apoia.se/GugaCast. É aquela ênclise marota no sufixo da URL. Todo mundo entendeu isso que eu acabei de falar. E Claro. seja um assinante do programa. Quando você fala que ela é a ênclise, ela é uma partícula passivadora? Ela é uma partícula passivadora. É isso que ela é, certo? Certo, É. certo. Então, a hora que você for escrever apoia.se/GugaCast, lembra-se que este apoia-se não é verdadeiramente apoia-se, que é como deve ser uma ênclise escrita como partícula passivadora. É, na verdade, Exato. apoia.se, o que simula a tal ênclise, barra GugaCast. E também é uma pista de que esse site ele é registrado na Suécia, porque ele tem um sufixo sueco. O que é que você ganha quando você apoia o GugaCast com 5 pratas, Rafael? Você ganha o nosso muito obrigado e você ganha a consciência tranquila de estar apoiando a produção de um conteúdo. E quando você apoia 10 mangos, o que é que você ganha? Você ganha a consciência tranquila de que você está apoiando a produção de um bom conteúdo e você ganha um obrigado especial no final da segunda temporada. E é sempre bom lembrar que a gente ainda não sabe como vai ser esse obrigado especial, mas a gente sabe duas coisas: vai ser obrigado e vai ser especial. E como especial é um conceito subjetivo, vai ser impossível você reclamar a respeito. Isso, não aceitamos reclamações. E com 15 pratas, o que que você ganha? 15 pratas você ganha um ingresso para o mundo mágico do grupo secreto do Facebook do GugaCast, a grande e melhor bolha da internet, onde todas as pessoas são legais. E o que que tem lá nesse mundo mágico? Nesse mundo mágico você tem conteúdo extra, que são muitas vezes é o que ficou de fora dos episódios e muitas vezes são surpresas. Você vai ter episódios inteiros exclusivos para os assinantes. Você vai ouvir os episódios antes, porque eles são lançados lá quando eles ficam prontos e não apenas na data de lançamento. E você interage com todo mundo, você interage com outros ouvintes, então você pode falar de GugaCast sem as pessoas perguntarem o que é podcast. Você pode conversar sobre isso, você pode conversar sobre os episódios e você ainda pode interagir com a gente. Tem pessoas que fazem piadinhas conosco e a gente nem apela. É isso aí, vem pra essa bolha você também. Apoia.se/GugaCast, entra lá e põe o número do seu cartão de crédito. Isso. Então vamos pros comentários? Bora. Comentários dos programas, vamos lá. Programa número 1 é o nosso programa secreto. Eu coloquei ele no ar e tirei logo depois, porque eu conto a história de quando fui participar de um retiro religioso e algumas pessoas podiam achar que isso era ofensivo e a gente não queria se envolver nesse tipo de problema. Então, o que foi muito legal sobre esse episódio é que a gente recebeu muito e-mail de apoio. Assim, primeiro, que muita gente escreveu para poder obter o programa e muita gente ouviu e apoiou a gente. Então, embora ele tenha um conteúdo ofensivo, Ele não é ele ofensivo. foi. É que as pessoas são muito sensíveis em relação a isso. Isso. E aí, as pessoas acabaram escrevendo, dando apoio pra gente. E isso foi muito legal. E uma coisa que aconteceu de interessante é que muita gente escreveu dizendo que elas também participaram de um culto e que elas também tiveram piriri na noite que elas participaram. E aí elas não puderam ir dormir tarde e nem sair de casa porque elas tiveram piriri. Uhum. O que a gente não tá dizendo nada, não é a gente chegando a nenhuma conclusão, mas parece que isso é de propósito. Não, jamais diria isso. Eu nem quis passar essa impressão. Jamais uma instituição faria isso de propósito. Mas aconteceu em vários lugares diferentes, com pessoas diferentes, em situações diferentes. É, pois é. Outra coisa legal desse programa foi quando você contou a história do livro sobre as crianças da Coreia e da Finlândia. Isso. É um livro que chama The Smartest Kids in the World. E ele conta por que algumas crianças se saem melhores em testes internacionais de educação e outras não. E tem histórias bacanas, tipo crimes cometidos por causa disso, dias que os aviões não podem pousar porque as crianças na Coreia estão fazendo teste, e também uma polícia secreta que investiga pessoas que têm aulas depois das 11 da noite. Você estudou feito um maluco pro vestibular, Rafael? Não estudei muito pro vestibular, não. Na verdade, aqui em... Bom, eu sou brasiliense, né? As pessoas sabem que o brasiliense, ele tem uma vida pré-definida. Ele nasce, cresce, estuda para concurso, financia um apartamento pela Caixa em Águas Claras, se aposenta e morre. Uhum. Então, eu tô na fase entre financiar um apartamento e me aposentar. Uhum. Então, eu estudei que nem um maluco quando eu fiz o concurso. Aí, nessa época, eu estudei pra caralho. Mas eu não cometi nenhum crime em função disso. Uhum. É, porque na Coreia estudar feito maluco é um crime. Não, estudar feito um maluco é ok, mas você não pode ter aulas particulares depois das 11 da noite. Entendi. É como se fosse tráfico de drogas, né? O usuário é ok, o problema é o traficante. Isso. Entendi. Mas eu lembro quando eu estudei pro vestibular, o meu primeiro vestibular eu não estudei. Eu queria não passar, porque eu tinha feito um acordo. Quando eu fiz 18 anos, eu obviamente não tinha um carro. E eu também não queria estudar, não queria ir pra faculdade. Eu queria, sei lá, queria curtir a vida. Queria viver experiências novas e pensar no que eu ia fazer da vida, porque eu não tinha uma profissão definida. Não sabia o que eu queria fazer da vida. Ok. O que não é um conselho, era uma bobagem da minha cabeça na época, era coisa de adolescente perdido, e se você tá nessa fase, isso não é maneiro. Define logo alguma coisa e vai atrás. Mas enfim, era o que eu tava fazendo na época. E a minha mãe falou assim, olha, se você pelo menos fizer um vestibular na sua vida, eu deixo você usar o meu carro às vezes. E era a melhor coisa que eu podia ter. E eu pensei... Nossa. E o acordo era, eu só tinha que fazer o vestibular, eu não tinha que passar. Bom, também que eu não ia ganhar nada, né? Eu ia ganhar o direito de pegar um carro emprestado às vezes. Mas já era muito bom. Que já era muito bom, era o melhor que eu podia ter. E aí eu fui fazer o vestibular numa faculdade muito vagabunda em Brasília. E eu fiz as respostas direto no cartão de respostas. Desenhando uma borboleta, sabe? Você vai tipo A, B, C, D, E, D, C, B, A, entendeu? Você vai fazendo um zigue-zague assim. Uma curva sinoidal. Isso. E eu passei. E depois muito eu passei no curso de administração e comércio exterior, e eu estudei lá um semestre, porque eu acabei conseguindo um emprego, que era um estágio associado a esse curso, e aí por isso eu estudei esse um semestre, mas era tão ruim, cara, mas tão ruim, que eu acabei desistindo depois. É, você contou essa história aqui. Não essa história, mas você contou desse curso que você fez, que você tinha colegas que eram mais velhos, e que você acabou desistindo. É, no programa que a gente fez com o Adriano, não foi? Que a gente falou sobre... Sobre faculdade. Sobre faculdades, exatamente. Eu acho que foi o programa número 8. Então, falando sobre um episódio que não é da temporada, mas da mid-season, eu ouvi a sua entrevista no Empreendedor a Todo Vapor. Uhum. Você não conseguiu contar nenhuma história inspiradora, porque você disse que não teve uma epifania, assim, um momento grandioso em que você se descobriu como um empreendedor ou como um grande profissional da publicidade, mas essa sua história de poder usar o carro às vezes e arrumar um emprego no banco me lembra a história que, para mim, define quando você se tornou um grande empreendedor. Você, em algum momento, quando a gente era adolescente, abriu um Dunkin' Donuts em Brasília, que é uma loja de rosquinhas. Uhum. E a gente adorava aquilo, só que era super caro. E então a gente só comia lá muito de vez em quando, e só uma rosquinha, e olha lá. Uhum. E aí você comentou assim, olha, o dia que eu tiver um salário, eu vou vir aqui e eu vou gastar tudo em CD e rosquinhas. Rosquinhas. E você não falou mais nada. Você não falou mais nada, assim, você não insistiu nesse assunto. E aí você arrumou um emprego no banco, você botou roupa de trabalho, que era pra gente uma coisa muito estranha naquela época. Uhum. Você botou roupa de trabalho, você foi lá, trabalhou um mês inteiro, calado, falou que era chato o trabalho e tudo mais. E aí no final daquele mês, você um dia chegou em casa com um saco das lojas americanas com vários CDs e uma caixa gigante com 12 rosquinhas. É, foi mesmo, eu fiz isso. E você não falou assim, eu tô cumprindo minha promessa porque eu prometi, caralho. Você simplesmente fez o que devia ser feito. E o que devia ser feito era comprar 5 ou 6 CDs do Iron Maiden e dos Beatles e rosquinhas. Eu acho que próxima vez que você for perguntado, você pode responder isso. Esse foi o grande momento profissional da minha vida. Foi. Foi, é o que te definiu como profissional, cara. Rosquinhas e CDs. Legal. Porque CDs, de alguma forma, são rosquinhas também. No programa número 2, a gente falou da sua viagem pro caos aéreo. Ah, é. Foi não, bem sua simples. Viagem no caos aéreo, você não viajou no para caos o caos aéreo. No caos aéreo, você foi para o Rio de Janeiro, depois para Paris e tal. Foi sobre isso. Foi bem legal esse episódio. E o que ele gerou foi uma enxurrada de e-mails sobre viagens. E eu não tô falando mal, assim, continuei mandando e-mails sobre viagens furadas e viagens que deram certo, mas a gente recebeu muita coisa legal depois desse episódio. A gente acabou inaugurando essa sessão, né, de viagens furadas, que tem vários e-mails que a gente tem recebido aí que vão estar aí na segunda temporada também. Exatamente. Quando você começa a viajar muito a trabalho, você fica meio... Isso meio que vira parte da sua vida, né, parte da sua personalidade. Ah, entre outras coisas, você é um cara que viaja. E você... Uma das características, quando você viaja de férias, você faz tudo com a máxima antecedência. Então... Se o voo decola às 4 da tarde, você pensa assim, bom, eu vou estar no aeroporto 3 horas antes, né, eu chego lá 1 da tarde, então, pra garantir que não vai ter trânsito, eu saio de casa com 1 hora de antecedência, meio-dia, né, assim eu chego lá, e aí no fim você chega 4 horas antes no aeroporto, e fica lá passeando, faz compras, né, come um pão de queijo, que é, como a gente definiu, é a base da alimentação no aeroporto, e quando você começa a viajar muito a trabalho, viaja toda semana, coisa assim, você fica... ousado em relação a isso. Sim. Então, chegou um ponto que se você faz o check-in online e você não vai despachar bagagem, você sabe que o voo fecha 15 minutos antes dele decolar. Então, chegou um ponto que eu saía pra ir, e meu escritório era muito perto do aeroporto, eu saía pra ir pro aeroporto 25 minutos antes do voo decolar. Entendeu? 25 minutos antes do voo fechar, porque eu levava 10 minutos pra chegar lá, quer dizer, eu levava 10 minutos pra conseguir chegar até o portão de embarque. E aí, cada vez que você fazia isso, e aí você chegava lá, você contava que ia ter algum atraso e tal, e dava certo, cara. Na maioria das vezes dava certo. Mas quando dá errado, é uma merda muito grande. Teve uma vez que eu peguei eu ia participar de um evento em Curitiba, eu saí super atrasado, e cheguei lá e o voo tava atrasado. Que é bom. E o que é bom, né? O que acaba sendo, tipo, você acaba ficando feliz. Quando você tá lá na hora, você fica puto que o voo se atrasou. Quando você se atrasa também, é a maior alegria. E aí eu tava lá, e apareceu assim naquela televisão lá da TAM, assim... Olha, o voo vai atrasar. E aí eu pensei, puta, beleza, vou aproveitar pra comer alguma coisa, vou ao banheiro e tudo mais. Né? Tava escrito lá, nova previsão de voo daqui a meia hora, sei lá, não lembro bem. E aí eu saí pra ir no banheiro, fui calmamente no banheiro, comer um pão de queijo. Quando eu volto, e eu levei tipo 15 minutos, nem isso. Quando eu volto, o voo saiu, foi embora, tá fechado. Caramba. Já. Aí, e não foi só comigo, tipo, várias pessoas fizeram a mesma coisa. Porque assim, sei lá, o voo ia sair às 7 e tava escrito lá que o novo horário era 7:30. E aí a gente voltou, era umas 7:15, sei lá, e não tinha mais voo. E eu e várias pessoas. E aí a gente foi falar com, sei lá, com os funcionários da companhia aérea que estavam lá. Perguntaram, não, eles falaram, não, o voo liberou, o aeroporto abriu, sei lá, o avião abriu, e a gente embarcou todo mundo que tava aqui. E o voo saiu, porque não podia atrasar. Pô, mas tava escrito que tava lá, a gente tava aqui às 7, saiu, falou que era pra voltar às 7:30 e saiu o voo. É, a gente tem o direito de fazer isso. Você tem que ficar atento ao alto-falante, não sei o que e tal, porque isso pode acontecer a qualquer momento. E nas regras tá dizendo que isso pode acontecer. E não tem nada que vocês possam fazer. Aí todo mundo ficou irado, sabe quando começa uma multidão assim, reclamar, ah, meu Deus, isso não pode acontecer aqui dentro. E quero meus direitos, sabe? Começa o protesto. Isso é um absurdo, consumidor. E aí a gente... Absurdo. Essa é a primeira palavra que é usada, né? É. Porque no direito do consumidor, qualquer desavença do consumidor com o comerciante é considerada absurdo. Eu acho que tá na lei, inclusive. Pois é. E aí a gente começou um protesto lá, não sei o que. E aí veio um cara e falou, não, então vem aqui que eu vou remarcar o voo de vocês e não sei o que. E aí eu cheguei lá e pra remarcar... E a gente, olha, já que isso aconteceu, o que a gente vai fazer aqui é não cobrar a multa de remarcação de vocês. Nossa. Pô, é um absurdo, mas a gente vai cobrar a diferença do preço do voo. Ah, nossa. Que não pode, aí tava todo mundo brigando e não sei o que e tal. E aí eu cancelei minha participação no evento e voltei pra casa. Foi muito triste, cara, porque o evento foi muito legal, tinha um monte de gente lá e eu perdi. Que droga. Essa é mais uma história de caos aéreo. Continua acontecendo todos os dias. Lembra do episódio 3? O episódio 3 foi a história do Chipre, o grande especialista do Bola Presa, falando do intercâmbio que ele fez para este país minúsculo e obscuro da Europa. É, a primeira grande surpresa desse episódio, para a maioria das pessoas, é que descobriu-se que existe um país chamado Chipre, não era um erro de digitação. E a segunda grande surpresa é que alguém foi para lá fazer um intercâmbio, né? É, ele conta histórias ótimas nesse. Uma coisa interessante que teve nesse episódio é que a gente conversou com o Denis sobre basquete, porque ele tem o blog Bola Presa, o melhor blog de NBA do Brasil. A gente perguntou para ele por que o Jordan não era o melhor de todos os tempos, ou por que você não podia perguntar que o Jordan era o melhor de todos os tempos. E depois ele fez essa pergunta pra gente quando a gente participou do podcast número 100 do Bola Presa. Foi, e a gente respondeu lá. Na verdade, a gente perguntou pra ele quem era melhor, se era o Michael Jordan ou o LeBron James, certo? E quando a gente participou do episódio número 100 do podcast Bola Presa, eles perguntaram pra gente quem a gente achava melhor, o Kobe Bryant ou o LeBron James. Certo. E o mais curioso foi que eu usei o mesmo pra dizer que o LeBron James era melhor, porque ele acha o LeBron James melhor que o Michael Jordan. E pra eu dizer que eu acho o LeBron James melhor que o Kobe Bryant, eu usei o mesmo argumento que ele. E eu não percebi, cara. Ah. Ele fez um Inception na minha mente, entendeu? Podcastception. Um LeBronception. O LeBron deve ter um drible que ele chama de LeBronception. Deve sim. Ele põe na cabeça do defensor que ele vai pra esquerda e ele vai pra direita. É, e aí ele anda de lado, né? Que é isso que ele faz. É. É muito legal esse podcast número 100 do Bola Presa. Tem várias celebridades e nós. É, verdade. Várias celebridades do basquete e a gente. Isso. Recomendo que todos ouçam. E também foi nesse episódio que você tentou descrever todas as 12 temporadas de Grey's Anatomy. 13 temporadas ou 12? 13? Bom, 13. E eu falhei miseravelmente. É, falhou sim. Eu comecei a assistir de novo a primeira temporada e eu percebi o quanto que eu errei várias coisas que eu falei. Caramba. Na verdade, quando eu ouvi, eu já sabia que ia ser complexo. Na edição ficaram 40 minutos, mas levou mais de uma hora. E eu tomei nota das coisas que você falou e hoje eu sou capaz de fazer o resumo de Grey's Anatomy em um minuto. Faz aí. Então, vamos lá. Atenção. Temporada 1, Melrose Place. Temporada 2, ocorre um assassinato. Temporada 3, Melrose Place de novo. Temporada 4, Heroes. Temporada 5, George O'Malley morreu. Temporada 6, há novos personagens. Alex morou no carro. Chega um cara distribuindo tiros. Temporada 7, Meredith vai ter Alzheimer. A esposa do Dr. Weber cria cura para o Alzheimer. Novo pai para Meredith. Temporada 8, April é a nova chefe dos residentes. Tudo se parece com Lost. Lexi morre. Sloan morre. Arizona machuca o pé. Temporada 9. Acaba o relacionamento com o amputamento. Tempestade gigantesca. Temporada 10. Ataque terrorista. Surge outra melhor cirurgiã do mundo. Temporada 11. Dr. Shepard morre num acidente de carro. Parece um filme da Meryl Streep. Temporada 12. MacGyver. Tá extremamente preciso, cara. Foi muito melhor do que eu mesmo fiz. A gente devia fazer isso e divulgar só isso. A gente devia fazer um podcast chamado Resumo de Grey's Anatomy. E ser só um episódio e um episódio de um minuto. Que é você lendo isso daí e acabou. Isso. Olha, eu não vou ler de novo, né? A gente só vai copiar e colar. Ficou muito bom, cara. A gente tinha que fazer isso mais vezes. É, foi bom, foi com base no que você falou. É, por isso que tem uns errinhos aí, mas mesmo assim. É. Mas você falou que são 13 temporadas? Eu acho que agora são 13, eu acho. Não sei mais, cara. É muita temporada. Ah, pra mim acaba na 12. Se tiver 13, a gente tem que conseguir um resumo de uma palavra pra ele. O programa 4 é um dos programas preferidos da nossa audiência, que é onde o nosso amigo Cláudio contou a saga dele no programa Silvio Santos. É, meu preferido também. Eu adoro esse programa. Eu ouço essa história há muito tempo, participei dela, de certa maneira. Né? E foi impressionante como o Cláudio soube contar essa história, né? É, ele tem um ritmo, né, de storytelling, que é uma coisa que se fala muito hoje, e o Cláudio teve isso naturalmente. E no começo ele conta ainda mais uma história de que ele trabalhava num bar e ele tinha um cliente, esse cliente emprestou um terno pra ele, e depois ele descobriu que esse cara era uma mega celebridade. Exato, incrível, né? Você tem algum amigo que é uma mega celebridade, Rafael? Se eu tenho um amigo que é uma mega celebridade, não. Qual foi o mais perto de uma celebridade que você chegou? O mais perto de uma celebridade que eu cheguei foi perto da minha ídola maior da música. Alcione? Não, não a Marrom. A Fernanda Takai. É mesmo, eu lembro que você me mostrou a foto, mas conta essa história aí de novo. Então, cara, alguns ouvintes aí já descobriram que eu tenho uma vida pregressa trabalhando com temas ligados à pobreza e primeira infância. Uhum. E aí, numa dessas ocasiões, eu fui participar de um seminário. E aí o pessoal me convidou, falou, ó, participa aí da mesa redonda, apresenta sua experiência e tal. Eu falei, ah, legal, quem mais vai estar na mesa? Falei, ah, esse especialista aqui, o outro especialista, essa galera que era sempre a mesma, e a Fernanda Takai. Cara, nessa hora, meu coração parou. Parou, falei, a Fernanda Takai? Falou, é, mas por que que a Fernanda... Não, porque ela já gravou aquele disco... É, música de brinquedo, que era voltado para a infância. A gente queria trazer um olhar diferente, porque são sempre as mesmas pessoas. Então trazer um artista e tudo mais. Cara, eu passei uma semana que eu não conseguia pensar em outra coisa. Eu não sabia o que, que eu ia falar para ela, sabe? Aí eu reuni todos os meus discos do Patufu, e eu tenho todos. Reuni todos para pegar autógrafo e fiquei só me preparando para esse momento, sabe? A palestra, assim, eu não preparei muito bem. Eu cheguei a pensar, inclusive... em fazer a palestra só usando letras do Patufu, porque eu sou capaz. Uhum. Mas aí me convenceram do contrário, assim. Falaram, não, é sua profissão, é melhor você aparecer bem falando as coisas que você faz e tal. E aí eu acabei desistindo. Mas aí eu encontrei com ela no dia, eu falei pro pessoal da produção lá do evento, falei, olha, assim que a Fernanda Takai chegar, você me apresenta pra ela, é muito importante pra mim. E aí eu encontrei ela, eu quase chorei e tal. Falei, não, só um minuto que eu tô me recuperando, senão eu vou começar a chorar. E aí ela falou, nossa, que isso e tal. Ela ficou impressionada. E aí depois eu conversei um monte com ela, falei que era super fã. E ela é simpática e fofa, como ela sempre parece ser na TV. Ela de fato é assim ao vivo. E aí eu sentei do lado dela no evento. E depois do evento tinha um almoço. E aí eu, enfim, saí do evento, passei no banheiro e tudo mais. E fui pro local onde estava tendo o almoço. E aí só tinha sobrado uma mesa pra todo mundo sentar. E com quem que eu sentei? Com a Fernanda Takai. Caramba. E aí sentei, almocei com ela e tal. Eu não comi direito, né? Mas fiquei lá emocionado. E aí eu falei com ela, falei, poxa, eu sei que vai ter um show no sábado, eu vou nesse show e eu queria poder ir no camarim, levar minha família lá e tal. E aí ela topou, me passou o telefone do produtor dela. E chegou no dia do show, cara, caiu uma chuva. Uma chuva bizarra, assim, era pra ser um mega evento. Uhum. E não tinha quase ninguém, porque tava chovendo demais. Uhum. E eu tava lá com a minha filha de 3 anos no colo, segurando um guarda-chuva de capa de chuva. Uhum. E pulando, você me conhece em shows, né? Então eu tava pulando feito um maluco no show, esperando a hora de ir no camarim conhecer a banda toda. Porque eu sou muito fã da Fernanda Takai, mas sou muito fã do Patufu. E aí entrei lá e conversei com todo mundo. Aí quando eu cheguei no baixista, o Ricardo Coca, ele olhou e falou assim, você tava pulando com um bebê no colo quando eu toquei Sobre o Tempo. Cara, foi muito legal. E eles são todos legais. Aí eu levei, de fato, as minhas filhas, e minha esposa e meu pai pro camarim. E a minha filha mais nova ficou comendo a azeitona do sanduíche deles. E a mais velha ganhou um todinho que tinha na geladeira. Que foi legal, muito legal, cara. Que legal. E você perguntou pra ela o sentido das letras? Eu, na verdade, sei o sentido da maioria das letras. A única que eu não sabia, eu perguntei, era Mamãe Ama Meu Revólver, do segundo álbum deles, o Gold Cane. Ela falou, essa música é do Rubinho. Aí eu falei, é mesmo. Aí eu lembrei que a música é do Rubinho Troll, um cara que colabora com eles. Uhum. E as músicas deles são meio sem sentido mesmo. Aham. Uhum. Legal, cara. É difícil isso, comum, né? Você conhecer alguém que você realmente gosta, assim, que você é fã, e conseguir ter uma conversa normal com a pessoa. Não é fácil. É, não foi apenas eu sou seu fã e acabou por aí. E ela me deu um livro de presente, foi muito legal. Legal. No episódio 5, foi o primeiro episódio de História de Ouvintes. A gente contou a história do Chico Bento Moço em Sydney, contou a história do apartamento da Dona Neuza, lembra? Lembro do apartamento da Dona Neuza. Como eu poderia esquecer? E eu acho que foi nesse episódio que surgiu o Arnaldo nas nossas vidas. Ah, é, o Arnaldo. Mas falando sobre apartamento, você não tem uma história de procurar apartamento? Você já procurou muito apartamento, cara. Você sempre se muda. Você nunca passa mais de 2 anos no mesmo lugar. Cara, eu acho que eu já me mudei na vida. Eu fiz essa conta uma vez e deu uma média assim de 2,5 anos por imóvel. Uau. Considerando desde que eu nasci até hoje. Eu realmente me mudo bastante. É, então considerando a sua idade, você já se mudou umas 15 vezes. Mas falando sobre mudanças, me conta aquela história que você se mudou para os Estados Unidos com 12 malas. Como que era essa história? Cara, a gente veio morar nos Estados Unidos em 2015. É uma situação muito estranha, cara. Por mais que você conheça pessoas que já passou e tal, assim, você, e por mais que você se prepare, é realmente uma situação muito estranha. E a gente veio do Brasil para os Estados Unidos. E a melhor maneira de você carregar as suas coisas... O que a gente fez? A gente vendeu todas as coisas no Brasil, né? A gente manteve um apartamento menor lá, mas... Então, cara, em vez de você contar a história de como você se mudou, que é uma história muito boa... Você me lembrou de uma história que foi de quando você vendeu todas as suas coisas, que foi tipo um episódio de Além da Imaginação. Conta aí. Quando a gente estava no processo de mudança, que a gente ia se mudar aqui para os Estados Unidos, a gente vendeu a maior parte das nossas coisas. Porque as coisas pelas quais você não tem apego material, apego emocional, quer dizer, é mais fácil você comprar de novo, sabe? É mais fácil você vender e comprar de novo e tal, porque é muito mais caro você transportar ela até aqui. Certo. A gente tomou a decisão de vender tudo que a gente podia das coisas que a gente tinha em casa, até pra ter alguma grana pra comprar parte delas de novo quando a gente chegasse aqui. A gente acabou descobrindo que tem uma indústria de famílias vende tudo, sabe? É um evento que as pessoas chamam, tem esse nome, família vende tudo. A família vai se mudar e vende tudo. Você entra na casa e pega o que você quiser. Vai ter um preço. Porra, até então, eu achava que família vende tudo era quando você era uma família e você queria vender tudo. É isso. Mas tem uma indústria relacionada a isso. Porque tem organizadores de família vende tudo. Certo. E aí a gente conheceu alguns, falou com uns três e tal, e foi uma senhora portuguesa lá em casa, e ela faz um esquema de que ela garante que vai vender tudo, ela compra uma parte do que ela não conseguir vender, ela ganha uma comissão e tudo mais. E ela tem um secto de seguidores, de famílias vende tudo. Então ela meio que se garante, sabe? Ela fala, não, ó, se você fizer o evento... Ela falou, a coisa mais importante para as pessoas que gostam de comprar coisas em família vende tudo é comprar numa casa, é fazer isso que você tá podendo fazer, entrar na casa da pessoa e comprar. Porque o que as pessoas fazem normalmente é vender para uma loja, entendeu? E essa não é a experiência for real, sacou? Saquei. E ela falou, então já que você pode fazer isso, eu garanto que vai estar cheio de gente aqui, vai ter fila na porta e a gente vai conseguir vender tudo que você quiser. É loucura, né? Beleza, né? Não dá pra imaginar isso, né? É, a gente separou as coisas que a gente realmente ia manter e deixou lá. Mas assim, cara, a gente tá falando de televisão, sofá, cama, sabe? Coisas que realmente não dá pra você transportar de um país pro outro. E aí, cara, no dia... Teve toda uma preparação pra isso acontecer. No dia anterior, essa senhora aparece lá num caminhão, cheio de coisa, cara. Cheio de sofá velho, estante velha, televisão de tubo, sabe? Um monte de coisa. E falou, que maluquice é essa? Aí ela falou, não, eu vou colocar minhas coisas pra vender aqui também. Aí falou assim, pô, mas isso não tá certo. Falou, não, eu garanto que vai vender tudo seu. Se não vender, eu compro. O que não vender, eu compro. Pode deixar. Mas deixa eu colocar minhas coisas aqui pra vender também, porque eu preciso ter volume pra atrair mais gente. Tá bom, vai. Beleza. E aí ficou, cara, a casa com 8 sofás, 12 TVs. Exatamente. Ficou uma casa com 8 sofás, 12 TVs. É tudo meio atochado, assim. E eles saíram colocando um papelzinho com um durex com preço em tudo, sabe? Ah, então, sofá, R$1.000. Televisão, R$100. Sei lá, eles saíram colocando os preços todos. Aí, beleza, cara. E era pra fazer num sábado. Quando chega no sábado, 7 da manhã eles estavam lá em casa. E, cara, tinha uma fila do lado de fora. Uma fila gigantesca do lado de fora de pessoas querendo entrar. E aí, cara, ela organizou a fila na garagem de casa. Ela fez uma mesa com um bolo e café pras pessoas. E uma galera... Legal. Uma galera com uma cara assim, tipo, um degrau acima de um mendigo, entendeu? E eu falei assim, e aí eu cheguei pra ela e falei assim, pô, mas de onde vem essa galera? Ela falou assim, não, isso é, todo mundo aí tem dinheiro, isso é só um disfarce, entendeu? Pra eles poderem barganhar preço, que é o que eles gostam de fazer. Beleza. E aí era assim, tipo, você tá me dizendo que existe um clube de pessoas ricas que se vestem como mendigos pra ir em eventos de família vende tudo, onde existem objetos dentro da casa que não são realmente daquela casa, e eles fazem isso apenas para barganhar e comprar coisas que eles já têm e que eles teriam dinheiro para comprar na loja. É, eu disse isso exatamente. Caramba. Eu não sei, isso foi o que ela me falou, cara, eu não tenho como comprovar se as pessoas tinham grana ou não. E aí ela falou... Ah, mas e... quem liga para comprovação, cara? Isso vai ser publicado na internet. A história já é ótima, né? É. Tava combinado que ia começar às 8 da manhã. E, tipo, 7 da manhã já tinha uma fila, já tinha um monte de gente na fila querendo entrar. E eles têm uma regra de que tem que abrir às 8 da manhã. Porque eu falei assim, ó, já que já tem uma galera aí, já deixa nego entrar e pegar. Eu falei, não, não pode. Porque senão você não tá dando chance igual pra todo mundo. Só pode começar às 8, entendeu? Isonomia, isonomia. E eles tinham um sistema de deixar as pessoas entrarem de 10 em 10, senão ia ser uma loucura lá dentro. Então as 10 primeiras pessoas se deram bem, que elas pegaram as melhores coisas. E cara, é assim, eu te falei, né? Tinha sofá, televisão, estante, essas coisas. Mas também tinha um monte de coisa assim, tipo, lata de lixo do banheiro, sabe? Aquele baldinho de plástico. Porta e escova de dente. Porta e escova de dente. Telefone e celular velho que ninguém usa mais. Cinzeiro de argila que seu filho fez na escola. Não, isso não, porque nunca teve cinzeiro na minha casa. Mas esse tipo de coisa você leva, assim, as coisas que você tem apego emocional. Mas tinha umas coisas, nada a ver. Porque no fim das contas, você precisa, tipo, se livrar das coisas o mais rápido possível. E ela falou, deixa tudo aí. Tira o que vocês querem, o que é de vocês. E o resto deixa aqui. A gente falou assim, ah, mas a gente vai deixar aqui essa garrafa de Coca-Cola pela metade? Deixa aí. Se tiver aí, deixa aí. Que a gente se vira depois. Ou alguém compra, ou a gente leva. Beleza, então ficaram coisas nesse nível lá. Tipo, meio tubo de pasta de dente, tá tudo lá. Aí, cara, quando deu 8 horas, ela abre. As pessoas entram meio que correndo, sabe? Liquidação no Magazine Luiza. Black Friday. A pessoa, e aí eu vi um cara. Aí ela falou assim, sai de casa, não fica aqui. É melhor você não ficar aqui, porque quando eles descobrirem que o dono das coisas estão aqui, eles vão ficar perguntando preço pra você e tudo mais. Eu falei, não, só eu quero ficar aqui, é minha casa, só não fala pra ninguém aí que eu sou o dono. Beleza. Aí eu tava lá, cara, aí começou a entrar essa galera, e eu vi um cara que entrou, aí esse cara foi lá e pegou assim, ele pegou uma caixa de esmaltes, esmalte de unha, sabe? Todos usados. Certo. Ele pegou uma caixa de esmaltes, um telefone celular, sei lá, muito antigo, que, sabe, tem o jogo da cobrinha. Sim. E, sei lá, ninguém usava mais. Pegou um fone de ouvido quebrado. E sabe, o cara tava carregando tudo isso no braço. Tipo, isso é meu. Eu ganhei, isso aqui é meu agora. Ninguém pega. E as pessoas, elas iam nos sofás, cara, tinha muito sofá lá. Além dos nossos sofás, tinha mais, sei lá, uns 5 sofás que a senhora portuguesa levou. E as pessoas iam e pegavam uma almofada do sofá, pra garantir que o sofá era dela, entendeu? Aham. Uhum. Cara, foi uma loucura, cara. Parecia, sei lá, sabe quando tem filme catástrofe e tem um blackout e as pessoas começam a saquear as lojas? Parecia isso. É, aquela suspensão da civilidade, né? As pessoas são civilizadas até um momento que ocorre um evento e aí existe uma suspensão e ninguém mais precisa ser civilizado com ninguém. E aí eu tava lá e uma hora chegou uma pessoa e falou pra mim, quanto custa isso? Eu falei, eu não sei. Ela, como você não sabe? Aí eu pensei que essa era a hora que eu tinha que ir embora. E foi a melhor coisa, cara. Foi uma cena muito bizarra. Como se fosse ver alguém depenando sua casa, cara. Teve uma senhora que chegou lá, ela chegou e falou, quantos sofás ainda tem? Ah, tem aquele sofá, aquele sofá. E, cara, tinha um sofá que tava vomitado ali. Que, tipo, tinha algum crime rolou naquele sofá de tão manchado que ele tava. Esse sofá tinha sangue de nariz? Cara, sangue de nariz não era a pior coisa que tinha ali. E era um sofá branco, mas cheio de manchas. Sabe quando você derrama Coca-Cola e aí você limpa, mas fica o contorno da poça de Coca-Cola, sabe? Sei, bela descrição. Cheio desses contornos, assim. E aí chegou uma senhora lá, uma senhora com a cara de vilã da Disney, igual a gente falou aí no outro programa. Ela chegou lá e uma senhora velha, assim, toda maquiada, sabe? Sei. E ela chegou e falou, quantos sofás ainda tem? Ah, tem aquele sofá. E as mesas, qual tem? Ah, e as cadeiras? Qual? Falei, tá bom, eu vou levar tudo. E a senhora já tinha levado um caminhão, cara. Ela chegou lá e comprou, arrematou todos os sofás, mesa, cadeira, estante, não sei o quê. Aí eu perguntei, né, pra senhora lá, falei, por quê? Como? E como isso acontece? Como vem alguém aqui e carrega? E pô, custou uma grana, assim, não era barato. Aí ela falou, então, essa senhora está em todos os meus eventos. E ela é dona de uma casa de repouso, tipo um manicômio, e aonde os móveis são estragados frequentemente. Então é assim que ela mantém o empreendimento dela lá mobiliado. Ela faz um estoque de móveis usados. Porque toda vez que alguém chega lá, sei lá, toca fogo num sofá, não sei. Sim, sim, sim. Ela vai lá e substitui por um outro que ela comprou assim. Caraca. Foi uma loucura, cara. E eu vou dizer, foi triste. História maravilhosa. Assim. Foi triste, assim, foi meio duro, assim, emocionalmente, sabe? Nossa casa que a gente construiu, assim, era toda bem decorada. Primeiro ver ela toda. Primeiro ver ela toda lotada de móvel velho. Atulhada de. E depois veio a galera saqueando as suas coisas, cara. E honestamente, nem valeu a pena, cara. É mesmo? Você não vendeu tudo? Teria valido mais a pena. A gente teria feito o mesmo dinheiro se a gente tivesse vendido as coisas grandes, que a gente ia vender pros amigos, entendeu? Tipo, televisão e tal. Tinha um monte de gente querendo. E a gente tivesse doado as outras coisas, entendeu? Teria dado a mesma grana no fim, teria sido muito mais prático, a gente não teria passado por isso. Mas você não teria essa história maravilhosa pra contar. Bom, no episódio número 6, o Caio contou a história da suruba dele, lembra? Lembro, um episódio épico. Foi épico, verdade. Qual foi a festa mais estranha que você já participou da sua vida? Suruba, eu sei que se você participou, você não vai contar, mas... Não. Nunca participei de uma suruba. Então, é uma história meio frustrante, né? Já vou adiantar que não acontece nada demais. Mas uma vez, enfim, eu tava no final da faculdade e meus pais viajaram. E aí eu falei assim, cara, eu aprendi a vida toda que quando seus pais viajam, que você tem que fazer uma festa, né? Você faz uma festa na casa e é isso aí. E aí eu fui lá e comentei com um grupo de pessoas, inclusive com a minha atual esposa. Falei assim, ah, eu vou fazer uma festinha lá em casa e tal. Aí a minha esposa foi lá e escreveu no quadro, festa na casa do Rafael, hoje, tarará, tarará. Então, automaticamente estavam todos convidados. E aí... Cara, que legal, igualzinho o filme, né, de Sessão da Tarde. Igualzinho o filme. É, mas não veio tanta gente estranha, não, assim. Veio mais a galera mesmo normal e era aquela coisa, nada planejado. Cada um trazia uma coisa, então tinha muito vinho barato. Mas eu lembro que você me contou que parte do charme dessa festa é que você, de fato, fez ela escondida dos meus pais. Fiz, eu nunca contei pra eles. Então, a minha mãe é ouvinte do nosso programa, talvez ela descubra agora, mas... O que é totalmente absurdo, porque se você nessa época falasse pro meu pai ou pra minha mãe, olha, eu vou dar uma festa aqui em casa, eles iam falar assim, ah, que ótimo, tem bebida não sei aonde, quer que a gente mande entregar não sei o que aí? Tipo, eles dão total apoio pra fazer isso. Não tinha nenhum motivo de você fazer isso escondido. É, mas o certo é fazer escondido. Então, se minha mãe estiver ouvindo isso, o que eu tenho a dizer é, mãe, eu sei que a dor é recente, mas a ferida é antiga. Continue aí. Enfim, foi uma festa, foi massa, assim, todo mundo chegou e foi dando a hora de ir embora, as pessoas não foram embora, elas foram dormindo pelas camas, foi bem legal. Sempre tem uma merda que acontece, eu tenho um amigo, inclusive um cara muito bacana, mas nesse dia ele tava merdoso, assim, ele tinha terminado com a namorada, que tava na festa, e aí ele resolveu que ele ia sentar na varanda e fumar. Então, e a varanda não tinha rede de proteção, então eu tava no quarto andar e ele sentado no beiral da varanda fumando, sabe? Com as pernas pra fora. Com as pernas pra fora e bêbado, né? Nossa, que aflição, só de pensar. Então, era aquela coisa sinistra, assim, tipo, daqui a pouco esse cara vai cair e vai estragar a nossa vida, né? Ele não vai estragar a festa. Foda-se estragar a festa. A festa nem era tudo isso. Mas o medo dele estragar a nossa vida ali. E aí eu fiquei abraçado com ele um tempão pra ele não cair. E ele bêbado, eu bêbado. Ele, enfim, provavelmente ia cair ridículo. Com você junto, cara, se ele te abraçasse. Não, porque eu tava em pé do lado de cada varanda, né? Então, ah, entendi. Não. E aí, enfim, algumas pessoas acabaram dormindo aqui em casa. E no dia seguinte a gente acordou e fez café, foi muito legal, mas ficou meio bagunçado, sabe? Ficou uma garrafa de vinho barato, assim. Eu lembro que esse vinho custava R$5 na época, e hoje ele custa 6. E ele ficou jogado, assim, em cima da mesa, e aí eu saí pra trabalhar nesse dia, e aí quando eu voltei, eu falei, cara, que coisa maravilhosa é dar uma festa, né? Porque tem vinho agora na minha casa. Aí eu tirei o sapato, me joguei no sofá, peguei o vinho, dei uma golada assim no vinho e falei, pô, esse vinho tá com um pouco de borra de uva, né? Que estranho. Aí dei outra golada, pô, tem muita borra de uva. Aí quando eu olhei, na verdade, eram formigas. Que E aí eu joguei fora o vinho de R$5. Você tomou uma vitamina de formiga, então? Foi. Não tinha uma história que você quebrou um espelho e você teve que cruzar a cidade comprando pra comprar um espelho? Não, essa foi outra história. Foi quando eu fiz a festa na casa da minha irmã. Foi meu aniversário de 18 anos. Ela ia viajar e eu perguntei se ela emprestava apartamento pra eu fazer a festa lá e ela emprestou. É basicamente a mesma história, só que essa não foi escondida. Não foi escondida. Ela emprestou e eu fui fazer a festa lá. E aí foi um monte de gente e tudo mais e blá blá blá. E lá pelas tantas, alguém entrou correndo no quarto dela e deu uma porrada na porta. E aí a gente falou, porra, cuidado aí, ó, a porrada na porta e tal. Aí a gente foi olhar e tinha quebrado o espelho. Tinha um espelho atrás da porta. Tinha um espelho atrás da porta. 7 anos de azar. Aí a gente, porra, que sacanagem, né? Ela emprestou o apartamento e agora a gente quebrou o espelho e tudo mais. E aí a festa foi durando e deu 8 horas da manhã. Aí tinha ficado um amigo meu, o Roberto, e eu falei, Roberto, vamos resolver isso de uma vez? Porque depois fica essas pendências, é muito ruim, vamos simplesmente resolver. E a gente não tinha dormido, né? Aí a gente pegou o espelho quebrado, desceu e foi pegar um ônibus, mas é um lugar que passa pouco ônibus. E aí a gente foi pegar um ônibus pra ir num lugar comprar um espelho. E aí ele falou, eu sei um lugar onde vende espelho, que meu padrinho tem uma loja lá, mas eu não falo com ele há muitos anos. Falei, então vamos pra lá. E a gente pegou o espelho, dormiu no ônibus. aquele calor que faz em Brasília, 8 horas da manhã, a gente suando e dormindo e pescando, aquela coisa horrorosa. Aí quando a gente chega na porta da loja, ele fala assim, ah, eu não vou entrar. Pô, por que que você não vai entrar? Não, tô com vergonha de falar com meu padrinho. Aí eu, caraca, bicho, tá bom. Aí entrei, negociei lá o espelho e tudo mais. A pessoa botou o espelho, a gente voltou de ônibus, pendurou o espelho, assim, morto já, e a gente foi dormir, destruído, absolutamente destruído, mas fiquei satisfeito. E aí, quando minha irmã voltou de viagem, eu contei pra ela, né? Falei, pô, desculpa, a gente quebrou aí seu espelho e tal. Ela falou, o espelho? Ah, ele já tava quebrado há anos. Eu não sabia disso. É, e ela não vai lembrar dessa história porque ela tem essa característica de que ela não lembra nada que aconteceu há mais de uma semana. Mas tudo bem. No episódio 7, a gente contou mais histórias dos ouvintes. Foi aquele onde tinha um pessoal que teve uma enchente no trem. Teve a história do menino que se chamava Xangai e todos os problemas que ele teve na vida por causa disso. E teve a estagiária vilã da Disney, que queria... Não sei se você lembra. Ela trabalhava numa empresa e ela tinha um menino que ela gostava. Eles dois eram estagiários numa empresa, e esse menino tava namorando com uma funcionária mais velha. E isso é proibido segundo as regras da empresa. Então ela tava pensando em denunciar os dois pra causar a separação deles, mas ela não sabia se isso era evil ou não. E é. E é evil. É, foi muito bom. E depois disso o Caio cunhou esse termo de pessoas agindo como vilãs da Disney. Também nesse episódio teve a análise de Carimbador Maluco, também conhecida como Plunt Plat Zoom. Foi uma das grandes análises musicais, uma das mais comentadas de todas. Pois é, a gente nem falou da análise da música do Gonzaguinha, que cunhou o termo já clássico. Isso. O conflito Bozo-Gonzaguinha, que foi no episódio 4, né? No episódio do Cláudio, a gente acabou nem falando. Isso, episódio 4, analisei a música do Gonzaguinha, foi a primeira análise musical, e já na primeira, apresentei ao mundo o conflito Bozo-Gonzaguinha, e as pessoas descobriram que existe uma tensão na música popular brasileira causada pelo Bozo e pelo Gonzaguinha, e que em torno dela tudo se estrutura. Mas a grande pergunta, desde que se cunhou o termo Bozo-Gonzaguinha... Conflito Bozo-Gonzaguinha, por favor. Conflito Bozo-Gonzaguinha. É se na segunda temporada a gente finalmente vai ver a análise musical da grande canção Açaí, do Djavan. Eu não quero falar sobre isso. Tá bom. Programa 8. Programa 8. A gente falou sobre Programa escolas 8. Atrapalhadas e faculdades do barulho com nosso amigo Adriano Brandão, do podcast Adriano Pixo. Foi demais, cara. Foi muito engraçado. E a gente, nesse programa que eu lembro com mais clareza, é que você apresentou pra gente o perfil das escolas brasileiras. Que é do mesmo jeito que existem estereótipos de escolas americanas, você trouxe pra gente os estereótipos das escolas brasileiras, como o metaleiro, as patricinhas, as meninas que fumam. Uhum. Foi maravilhoso. E depois disso, eu criei nos e-mails, assim, não sei se todo mundo sabe, mas eu leio os e-mails do GoogleCast, eu leio todos e respondo todos. Agora tem uns muito atrasados, possivelmente 2 meses atrasados, porque eu tirei férias do GoogleCast, uhum. Mas que eu vou responder. E eu categorizo esses e-mails lá. E aí, enfim, tem muitas categorias, e uma das categorias é tipologia escolar, porque muitas pessoas escreveram contribuindo para essa tipologia escolar. Pois é, porque os filmes americanos, que são ótimos, eu adoro esses filmes, mas o estereótipo do nerd, ou do astro do futebol, ou da líder de torcida popular, nada tem a ver. Primeiro que a gente não tem time de futebol na escola, não tem cheerleader. Lá tem a ideia de, assim, o nerd, que ele é um antissocial, mas ele é um gênio. E aqui nem sempre o cara é só antissocial, às vezes ele não tira nota baixa. Isso era importante. Era importante a gente estabelecer esses estereótipos brasileiros. Isso. Então, aproveitando que eu falei disso, eu queria trazer aqui algumas das categorias que eu criei nos e-mails. E essas categorias, é importante, elas refletem os e-mails que chegaram. Uhum. Então a gente tem, por exemplo, sobre acampamento, sobre amor. Aliás, amor foi uma categoria que eu levei muito tempo pra criar, assim, porque não tinha e-mails sobre amor. É mesmo? É mesmo, tinha sobre relacionamento, assim, mas não era uma pessoa falando de amor, sabe? Uhum. E depois apareceram pessoas falando de amor e virou uma categoria perene. Uhum. Mas avião, barraco, BDSM, que é... Aí na temática dos 50 tons de cinza, brochada, tem a categoria cocô, a categoria casamento, categoria constrangimento, categoria diferença social, categoria drogas, categoria escada rolante, que é muito importante essa categoria, categoria gay, categoria Grey's Anatomy, categoria How I Met Your Mother, categoria Impossible Situation, categoria Jesus, categoria Malucos, categoria Ônibus, categoria Revolta do Okaju Like. Eu acho que você não precisa mais falar a categoria. Ah, ok. É, mas eu tava acabando. Ah, tem ainda a categoria Puta. É uma coisa que a gente determinou aqui, que a gente não vai falar de cagadas. É, né? Tem muito e-mail de, ah, vou contar uma história de uma vez que eu me larguei. Uma vez que eu não consegui segurar e precisei fazer cocô no banheiro público. E, cara, eu sei que muita gente acha isso engraçado e eu não acho engraçado. É, eu às vezes acho engraçado, sim. Eu confesso. É, eu acho não engraçado. É, tudo bem. Eu acho meio nojento, então eu sei que tem muitos, mas a gente realmente não vai fazer esse episódio. Tudo bem. Acho que o Higino vai ficar um pouco decepcionado. É. Mas o do Higino tava dentro de um contexto maior, mas fazer um episódio falando só disso, cara. É, eu não sei. É. No episódio número 9, a gente teve a participação do Sr. K. A gente leu histórias de ouvintes também, né? Nesse episódio, a gente teve a fatídica não história do cara que não conseguiu pegar uma menina em São Francisco. Ele ficou com ela a noite inteira e viveu uma noite super mágica, mas ele não deu o passo que ela tava esperando que ele desse e não ficou com ela. É isso. Foi pra São Francisco. E aí ele conheceu uma menina australiana, e aí eles foram pra várias festas e tiveram uma noite incrível, não sei o que, mas ele não ficou com ela? Sim, lembro sim. E a gente falou que isso era uma não história. Uma não história, era uma mulher super bonita e tudo mais, e ele não fez nada. É. Mas esse também teve o e-mail da Jocasta, que eles viajaram e todo mundo ficou pelado. É, a gente tem muitos e-mails de história de gente que ficou pelada. É. Mas esse é um especial, esse é muito bom. No episódio número 10, a gente teve a história do Higino. Esse é meu episódio preferido. Junto com o especial de Natal, esse é meu episódio preferido. A gente teve a história do Higino no motel, também é quase uma não história. E foi nesse episódio que eu expliquei como fazer a sua própria música no Jota Quest. Nossa, então esse se tornou um episódio emblemático. Um episódio épico. E até hoje as pessoas me... Várias vezes as pessoas entram em contato comigo. Qual é mesmo o episódio onde a gente aprende a música do Jota Quest? Esse foi um fato muito marcante, né? E as pessoas passaram a contar coisas no Twitter pra gente sobre Jota Quest e tudo mais. Pois é, e as pessoas têm a impressão de que eu odeio o Jota Quest, cara. E eu não odeio. Eu admiro o Jota Quest, cara. É uma puta banda. E olha o tempo que eles estão na ativa, cara. Com a mesma qualidade. Eu acho eles... E fazendo... E sempre fazendo todo mundo dançar. Exato. Assim, eu não gosto, obviamente, de todas as... Na verdade, nem é muito o tipo de música que eu gosto. Mas eles são realmente bons músicos, cara. E eles são melhores que a média, inclusive. Tem um desejo que eu vou realizar um dia ainda nesse programa. Esse programa vai atingir o seu ápice no dia que eu conseguir trazer um dos caras do Jota Quest pra contar uma história e fazer eles cantarem a música que a gente fez. Isso seria épico. Seria épico. Mas você já foi num show do Jota Quest? Provavelmente, cara. Eu já fui muita inauguração de prédio. Supermercado. Não, ó, se fosse ter um show do Jota Quest em Brasília, com certeza seria no Yacht Club. É um lugar que é a cara do Jota Quest pra fazer shows. Cara, eu talvez já tenha ido. Eu já fui no show do Detonautas, que é muito próximo. É, se bem que Detonautas tá mais pra Charlie Brown Jr., né? Ah. Eu já fui no show do Falcão. O show do Falcão foi muito bom. Você foi nesse show também, né? A gente tava junto. Falcão, I'm Not Dog No, não Falcão do Rapa. Isso, Falcão, terno com ombreiras largas, o cantor cearense, meio cantor, meio comediante. Esse show foi muito bom, porque tem hora que pergunta, quem é corno aí? Todo mundo levanta a mão. Esse show também teve um momento que ele virou e falou, esse show foi nos idos de 96, eu acho. Ele virou e falou assim, o problema do Brasil, não tinha nada a ver assim. Aí entre uma música e outra ele chegou no microfone e falou assim, o problema do Brasil é que ninguém tem coragem de mandar o ACM tomar no cu. E continuou cantando. E o mais importante é que ele tava certo. E o mais importante é que a gente foi nesse show do Falcão, cara. O que, que a gente tava fazendo lá? No episódio 11, a gente ouviu a clássica história da família que foi viver de luz em São Lourenço. Sim. E também aquela história maluquíssima do cara que foi morar com a namorada em Ribeirão Preto, e aí as coisas foram muito... Uma história muito triste, cara, que as coisas começaram a dar muito errado pra eles. É mesmo. Mas ele foi com a namorada? Acho que não. Acho que o cara foi morar lá e, enfim, deu as coisas deram errado. Ele foi morar lá, e aí morava com a mãe, e as coisas, enfim, deram bastante errado. Esse episódio teve a participação do Cláudio, que voltou pra comentar as histórias dos ouvintes. E eu lembro que na história da família que foi viver de luz, a gente questionou, mas olha só... Qual era o segredo? Porque tinha uma família que ensinava a viver de luz, né? Certo. E dois irmãos que foram pra lá aprender a viver de luz, porque era um ótimo investimento que eles não iam mais precisar comer. Isso, valia o preço. É, valia o preço. E aí a gente perguntou, mas eles descobriram o segredo? Tipo, como é que a família lá que era ensinava a viver de luz vivia? Certamente não era de luz. E a ouvinte escreveu pra gente depois, contando que não, que eles comiam normalmente na frente de todo mundo, sem nenhum problema. Isso era parte do ato deles, sabe? E eles falavam que eles comiam porque eles gostavam, não porque eles precisavam. Ah! Agora tá tudo explicado. E o que chega a ser cruel, porque tá todo mundo lá jejuando pra aprender a viver de luz, e o cara comeu uma pratalha de macarrão na frente. Não, mas é porque agora eu já sei viver de luz, então eu não preciso fazer isso aí que vocês estão fazendo. É, nesse sentido eu vivo de luz também. É, eu também. Boa. Nesse episódio teve um dos jogos que a gente tornou tradicionais no GugaCast e tinha uma pergunta, e toda vez que eu lembro dessa pergunta eu começo a rir. Como agora. É, que a pergunta era, o jogo era, você paga o preço? E aí tinha uma proposta que era assim, você é solteiro, você ganha o direito a jantar num restaurante incrível com a mulher perfeita. Tudo vai ser providenciado. Mas o preço é o seguinte, os garçons podem te estapear com um peixe toda vez que você ficar sem assunto. O que certamente ia acontecer imediatamente, né? Não, mas uma vez que uma pessoa te bateu com um peixe, você tem assunto pra sempre, né? Você fala, lembra aquela hora que o garçom veio aqui e bateu um peixe na cara? Então, a escama arranhou um pouco minha bochecha e ficou um cheiro um pouco desagradável. Isso já tinha acontecido com você em outro restaurante? Você costuma sair e tal, e as pessoas te baterem com um peixe? Eu acho que, pelo menos comigo, seria só uma vez, porque depois eu ia falar sobre isso pra sempre. No episódio 12, a gente teve a participação do nosso amigo Arnaldo Kleber, que contou todas as experiências dele de homem feio nos aplicativos de encontros. Isso. Que a gente chamou também de jogo do constrangimento extended. Foi muito constrangedor, cara. Foi. Tem umas histórias muito, muito constrangedoras. Eu acho, a gente recebeu vários comentários de que a história era meio machista e tal, mas tem algumas coisas que ele falou ali que de fato eram, mas tem outras coisas que não, cara, ele tava sendo honesto ali, ele tava falando, eu sou feio, fui sair com outra mulher que também era feia, e até isso é ok dele falar. É. Não, inclusive é isso, né, como ele se assume feio, isso dá uma honestidade pra coisa, né, ele não falou assim, ah, apareceu uma mulher feia que era afim de mim, tipo, ele tava afim da mulher. É, exato, ele até se coloca muito mais na posição de privilegiado, na maioria das histórias, do que na posição do que alguém que tá sacaneando as mulheres ou algo assim. Tem umas histórias muito loucas, teve a história lá que a família da mulher entrou em contato com ele, mandou ele sumir da vida dela e coisa assim e tal, mas... Eu acho até que teve alguns momentos que eu até falei pra ele, eu falei, não, cara, mas isso aí que você tá falando é meio desrespeitoso e tal, mas a maior parte eu acho que ele tava, era do jogo, sabe? Eu acho que ele tava falando ali de igual pra igual. É. Já teve alguma vez, Rafael, que a família da menina que você estava apaixonado interferiu na sua vida amorosa? Cara, eu não tava apaixonado e nem tinha uma vida amorosa com essa menina, mas assim, a gente tinha um grupo de amigos no colégio, as pessoas tinham os telefones fixos umas das outras, porque não tinha celular, e a gente queria combinar um evento, sei lá, um piquenique, um cinema, alguma coisa assim. E aí eu liguei na casa dela, e aí falou, não, ela não tá. Aí eu liguei de novo, e falou, olha, por favor, não ligue mais, e não sei o quê. Aí eu estranhei, né, não liguei mais, eu tinha, sei lá, 16 anos, fiquei mal com medo. E aí depois ela veio falar assim, olha, por favor, não liga lá em casa, minha mãe não pode saber que eu tenho amigos homens, e não sei o quê, e aí foi super estranho. Nossa. Mas foi o mais próximo que eu cheguei dessas histórias aí. No episódio número 13... A gente precisou fazer uma pausa aí na nossa programação e eu não queria deixar uma semana sem ninguém ouvir nada. E foi aí que a gente surgiu o formato GugaCast Apresenta, que acabou fazendo parte da nossa mid-season. Legal. E essa é uma história legal porque o meu amigo Marcelo Salgado, que é o host do Pode Comer, ele me contou que ele tinha feito esse podcast, que tinha sido muito legal porque ele tinha aprendido sobre o jazz e tudo mais. E aí ele me mandou o arquivo, eu ouvi, coisa assim. E eu falei uma vez no Raincast e publiquei. E muita gente, até hoje, muita gente me manda e-mail perguntando qual era mesmo o podcast, coisa assim. E depois de um tempo ele saiu do SoundCloud porque tinha muita violação de direitos autorais. Tinha muitas músicas lá que não podia ter. E aí, pra fazer o Pode Comer de novo, eu editei o programa, eliminei essas músicas e a gente colocou lá. E foi legal porque acabou inaugurando o formato GugaCast Apresenta. Foi legal mesmo, um super episódio. E na sequência, no episódio 14, a gente teve a participação do Azaghal. Contou a história de derrota dele com o Vin Diesel. E na semana seguinte, a Carol Moreira, que tem um canal no YouTube, ela apresentou uma história de derrota muito maior, que ela tomou umas cantadas horríveis do Vin Diesel. E foi notícia em tudo quanto é lugar e etc. Foi até engraçado. Quer dizer, foi engraçado o timing da gente ter publicado o programa justamente quando isso aconteceu. E aí a derrota do Azaghal não pareceu tão forte assim. Não pareceu tão forte assim. Mas bem que ela saiu bem, a Carol. Não foi tão problemático assim. Então, esse episódio, de vez em quando você ouve o episódio e fica pensando assim, poxa, eu podia ter falado isso daqui. Uhum. Então, comigo aconteceu isso nesse episódio, só que a gente tava com um lag, assim, uma dificuldade de falar e eu acabei não conseguindo interromper. Mas nesse episódio, eu mencionei a Mila Christie com a intenção de contar uma história sobre a Mila Christie e não consegui. Uhum. Então vou aproveitar para contar agora. A Mila Christie, ela, além de ser charada Mila Jovovich, que a gente mencionou no programa, ela é uma atriz e ela tinha um programa na TV Manchete, sei lá, no começo dos anos 90, que chamava Clube da Criança, que era o sucessor do Clube da Criança da Angélica, que por sua vez era o sucessor do Clube da Criança da Xuxa. Então a Mila Christie estava tentando ser a nova apresentadora infantil. E ela apresentava esse programa com uma roupa, era um colã e uma cartola de mágico, assim, era uma coisa meio estranha. Uhum. Mas tudo bem, né? Era só um programa bizarro, com desenhos bizarros e atrações musicais estranhas. E aí teve um episódio que a Mila Christie, ela volta do intervalo, e aí ela tá sentada com uma criança, e aí tem um diálogo que parece muito artificial, e ela fala assim, amiguinho, qual é a sua cantora favorita? E aí ele fala assim, a Betty Guzzo. Parece que ele tinha acabado de decorar o nome Betty Guzzo. A Betty Guzzo. Ela fala, então vamos ouvir Betty Guzzo. E aí entra a Betty Guzzo no palco, e aí ela começa a cantar uma música cujos versos eram os seguintes. Cavalo que pula rodando e mulher que ama gritando não é defeito não, meu irmão. É qualidade. Ah, que adequado. Muito adequado. Era um programa que passava à tarde, cara. Que chamava Clube da Criança. E por que já você tá contando essa história, cara? Porque eu não contei no episódio, e no episódio eu falei da Mila Christie só pra contar essa história. De que mais adianta a minha memória sobre isso se não for pra contar? Eu não sei, mas eu acho que eu devia começar a tomar um remédio pra essas coisas. Um remédio pra esquecer. Pra esquecer, aham. Uh-huh. Nossa, cara, esse remédio ia vender muito. Talvez ele já exista e se chame álcool. Depois disso a gente teve o especial de Natal, que é também um dos meus episódios preferidos. Que é maravilhoso. Porque a gente acabou lendo histórias de ouvintes sobre Natal. E teve aquela história fantástica do final do programa sobre o cara que leva a namorada e a ex-namorada tá na festa da tia dele. Isso. Esse programa vale a pena ouvir só por causa dessa história. Tem músicas de Natal. Tem a música estilo Jota Quest de Natal. A gente fez a nossa programa... música de Jota Quest de Natal, verdade. É, porque uma vez que você quebra o código, você consegue fazer música sobre qualquer coisa. Sim. E teve a participação do Chico Rezende, né, cara, que não gosta do Natal. Então, foi maravilhoso. Foi muito bom, cara, e era aniversário dele. Isso, e eu analisei a música Anoiteceu. E... que foi bem legal também, verdade. Uma conclusão surpreendente. É. De que, na verdade, essa é uma música punk pra destruir a igreja por dentro. Uma coisa que acabou não indo pro ar foi o nosso episódio especial de Réveillon. É verdade, é verdade. A gente fez uma pausa super secreto. E a gente fez um episódio e a gente só tá cantando musiquinhas de Réveillon. E isso. Só que a gente achou que a internet não ia entender a ironia e achar que a gente tava fazendo aquilo tentando realmente parecer bom. E tava horrível. E aí a gente decidiu que era melhor não publicar. Foi bem pensado, porque eu lembro de você falar essa frase. Olha, eu acho que a internet não vai entender esse episódio. É, a internet e não aí logo sarcasmo. Depois teve aquele cara da Globo News que homenageou a morte da princesa Leia, falando como se ele fosse o Chewbacca. Ah. E ele foi absolutamente execrado. E era só uma piada. Nossa. Depois a gente retornou ao programa com o Beto Estrada e o Tapa de Jesus, que ele contou do exorcismo que ele praticou. No episódio seguinte, número 17, a gente teve a história da noite com a professora, daquele maluco que a gente, que provavelmente se achou um herói ao contar uma briga que ele teve com um cara na porta do bar. Isso. E a melhor coisa dessa história é a hora que o Caio pega e fala como ele deveria ter inventado melhor essa história. Porque, assim, o Caio fez isso absolutamente do nada. A gente tava gravando tranquilão e o Caio começou a falar sem parar e foi simplesmente fantástico, assim, é muito engraçado. O Caio vai aumentando as paradas e, cara, ele chegou a uma conclusão, sei lá, ele mistura com Dragon Ball Z, é muito bom, cara. Tem uma pedra, quem entrega a pedra é o bêbado, sei lá, cara, eu ri muito com essa história. Na sequência a gente contou, eu contei uma história minha de acampamento, parte do GugaCast surgiu dessas histórias desse acampamento aí, porque eram muitas histórias que a gente sempre fala, né, que o GugaCast é onde você vem contar uma história que você leva um bom tempo contando, né, que você conta ao longo da vida, nas festas e tudo mais. E essa é uma das minhas histórias, esse acampamento na Chapada. E foi muito legal, cara, foi muito legal ter podido contar essa história aí no episódio 18. Você foi pra Chapada já, Rafael? Você tem que ter ido, né? Um adolescente de Brasília. Eu fui pra Chapada, mas eu não acampei, cara. Eu fiquei numa pousada. Eu paguei de patrão nesse dia. Você foi num esquema de rico. Um esquema de rico, fiquei numa pousada. Tinha bastante teia de aranha, mas era uma pousada, não era uma barraca. Então eu tive uma grande vantagem sobre você. E não teve nenhuma roubada? Não teve nenhuma roubada, foi maravilhoso. Eu inclusive comi num restaurante e no dia seguinte eu resolvi comer no mesmo restaurante porque a comida tinha sido muito boa. E aí eu falei pra mulher assim, nossa, essa comida é maravilhosa, como que você prepara esse molho? E aí ela começou a me explicar e eu comecei a anotar. Aí lá pela Santos ela parou e falou, por que que eu tô te contando os segredos do meu restaurante? Falei, porque essa comida é maravilhosa. Aí ela continuou contando. Essa é uma história muito legal. Episódio 19, histórias de ouvintes, que a gente chamou o Adriano Brandão e o Danilo Silvestre para comentar com a gente. Eles juntos têm o site deles, né, o podcast deles, o Pouco Pixel. E o Danilo Silvestre também é do Bola Presa. E foi um episódio muito legal. Teve uma análise de música marcante com a da Maria Gadu. E no final, a gente entrou numa lombra maluca de falar sobre a Bandeirantes dos anos 90. De quem você é o maior fã. Isso, e aí você inventou essa história de que eu sou o maior fã do Elia Júnior. Não inventei essa história, isso é um fato, eu tava lá, eu vi. E desde então, o Adriano, toda vez que tem qualquer coisa sobre Elia Júnior, ele me manda. Em sua defesa, você não era um grande fã só do Elia Júnior. Você era fã do Elia Júnior, do Luciano Duvalli, do Silvio Luiz. Da Cléo Brandão. Silvia Vinhas. Silvia Vinhas. Gerson. Rivelino. Gerson, Canhota de Ouro. Canhota de Ouro. Januário de Oliveira, não é? É verdade. Era só isso, cara. Isso era o seu YouTube daquela época. Isso. É igual uma criança de hoje que só assiste coisa no YouTube. Você só assistia isso, cara, o dia inteiro. Enquanto você tava em casa, a televisão tava ligada nesse canal e você tava assistindo isso daí. Porque só passava isso e você tava lá assistindo Campeonato Carioca da Terceira Divisão, Campeonato de Bocha. Sabe o que eu gostava showball mesmo? Tinha uns jogos do Bangu. E jogo do Bangu. Que era no estádio do Bangu e tinha a charanga do Bangu. E aí você conseguia ouvir durante toda a transmissão, você ouvia a charanga do Bangu tocando. Tocando Mulata Bossa Nova. A charanga do Bangu participou do nosso especial de carnaval. Não, eles também tocavam a música da Globo. Já existia essa música nessa época? Essa música é de 90, eu acho. Ah. É de 90? Não, 90 era outra música. Mas quando acabou a Copa de 90, eles fizeram uma nova musiquinha pra, sei lá, 91, 92. E desde então é a mesma. Eles tocavam a musiquinha da Globo. Isso, na Bandeirantes. Na Bandeirantes. Que não tava nem aí, porque afinal ela tava transmitindo o jogo do Campeonato Carioca da segunda divisão, tipo, whatever. E ninguém tava assistindo, só eu. Você e a família Júnior. Isso. Já pensou assim, a esposa dele, a Júnior, se chama Suzana Júnior, a filha dele chama Elia Júnior Júnior. E aí ele tem uma filha, põe o nome de Sandy, que é Sandy Júnior. No episódio 20... O Léo veio contar a história dele do Japão, mas o que foi o melhor do episódio 20, cara, foram os canais do YouTube com celebridades dos anos 90, cara. A história do Léo no Japão é muito legal, mas isso ofuscou completamente o resto do episódio, cara. Porque foi tão sensacional, cara, o canal do Clodovil jogando Minecraft. O canal do Datena, cara. Datenão arrebenta. Canal do Gil Gomes. O que ficou muito legal, cara, é que primeiro que ele é um imitador maravilhoso, né? E, assim, era uma imitação aplicada, né? Não era o cara no ambiente dele. Era o cara num ambiente totalmente estranho ao dele. E depois falaram que o Datena ia ter mesmo um canal no YouTube. Vários ouvintes mandaram pra gente. É verdade, foi mesmo. No episódio seguinte, no episódio 21, a gente trouxe o Higino pra comentar as histórias de motel dos ouvintes. Mas a gente cunhou aqui, cara, as versões de Ramalho, com a imitação maravilhosa do Higino também. Isso. Que ele falou que não ficou boa, mas ficou incrível. E depois você viu o Higino imitando o Trajano, cara. Foi muito bom. Não, e assim, esse episódio, ele trouxe as músicas em versão Zé Ramalho, né? Todas as músicas podem ser traduzidas como se elas fossem Knock on Heaven's Door, traduzida pelo Zé Ramalho. E o que é legal é que a gente, você veio com essa ideia, né, da gente fazer as traduções, a gente pegou várias músicas novas e que a tradução ficava legal e a gente se acabou de rir fazendo isso. E no final a gente bolou a história do hino. O hino e nacional, ofuscou, cara, todo o resto. Assim como no episódio do Léo, as imitações ofuscaram a história. Nesse caso, o hino nacional na versão Zé Ramalho ofuscou completamente as outras músicas que eram muito legais. Mas a galera pirou no hino nacional. Pois é, cara. A gente tinha que transformar isso em algo maior. A gente tinha que... Lembra quando o Pereio começou uma campanha para que a estátua do Borba Gato fosse considerada uma das sete maravilhas do mundo? Tem um vídeo no YouTube, cara, você tem que ver isso, é maravilhoso. Ele fez um clipe, fez uma musiquinha pra todo mundo votar no Borba Gato, que é uma estátua horrorosa feita de pastilha colorida que tem na Avenida Santo Amaro, em São Paulo. E ele queria isso, que o Borba Gato fosse considerado uma das sete maravilhas do mundo. E ele lançou uma campanha pra isso. E claro que essa campanha nunca teve a menor chance de dar certo, cara, mas era tão engraçado. E a gente tinha que fazer a mesma coisa com essa história do Zé Ramalho, cara. Gravar a música, soltar um clipe no YouTube, fazer uma campanha pra que esse seja o novo hino nacional. É, e assim, uma galera começou uma corrente, né, no Twitter, que falou assim, vamos retweetar isso até chegar no Zé Ramalho. Pra ver se ele grava, né? Pra ver se ele grava. E meio que a galera desanimou, né? Mas acho que... A gente tem que retomar isso. Valia a pena. Vale a pena. Aliás, isso me faz pensar que a gente devia ter um canal no YouTube pra botar essas coisas importantes. A gente tem um canal no YouTube agora, Rafael. Tem lá. A gente tem um canal no YouTube? Tem o canal GugaCast, todos os episódios estão lá. Só o áudio, né? Mas eles estão lá. E tem as playlists também, do meu blog de playlists. Cara, obrigado por me contar isso agora. Acho que a gente nunca contou pra ninguém. Ah, bom. Então, olha, nem pra mim. Vamos colocar o resumo de Grey's Anatomy e a versão do hino nacional do Zé Ramalho pra ver se isso chega nele. Vamos fazer isso. E aí, pra terminar então esse episódio aqui, o último episódio da temporada... Episódio número 22, nosso especial de carnaval, que desde já é uma tradição, onde a gente faz vários quadros, né, cara? A gente fez o quadro do Jesusinho 30, esse não foi pro ar. A gente fez o do Chiclete com Banana também. O Prêmio Chiclete com Banana. O Prêmio Chiclete com Banana, que depois a gente pôs na compilação lá de extras. Cara, teve o Chico Rezende, né? O Chico Rezende, que é só, por si só já é uma atração. Já é uma atração. Eu fiz análise de um samba enredo, né? Foi um desafio. Análise do samba enredo, verdade, do... Qual samba enredo da mocidade. Do samba enredo da mocidade, que foi muito boa. E no final a gente cantou as marchinhas, né, cara? Cantamos as marchinhas. A gente criou as nossas marchinhas, né? É. A gente criou as nossas marchinhas e o que eu achei incrível, você falou que a charanga do Bangu cantava Mulata Bossa Nova. E a gente fez uma versão muito mais real de Mulata Bossa Nova. E que a gente revela que, como é que é, caiu no Haligali e não quer dizer nada. E eu achei essa piada simplesmente maravilhosa. É a minha piada favorita de todo o GugaCast, todos esses 22 episódios. E ninguém gostou. Não teve uma pessoa que falou assim, cara, eu entendi essa piada e achei ela um pouco engraçada. Nada. Ninguém entendeu, verdade. Ninguém entendeu. Mas isso me faz lembrar, cara, uma das coisas que eu gosto de fazer o GugaCast é justamente isso. Tem aquele filme que o Jim Carrey interpreta um humorista americano. O Andy Kaufman. O Andy Kaufman. E tem uma parte do filme que ele é chamado pra fazer um stand-up comedy numa universidade. E aí ele chega lá e ele começa a ler os livros, sei lá, do Ovidio. E todo mundo acha aquilo super palha. E ele lê o livro numa tacada, ele vai ler o livro do começo ao fim, tipo, dura horas. Ele fica Até a última pessoa ir embora. A hora que a última pessoa vai embora, ele volta pros bastidores ali, pro camarim, e começa a rir, assim, começa a gargalhar. Ele, cara, foi muito engraçado, ninguém achou a menor graça. Pois é. E eu me identifico muito com isso. E Garota Bossa Nova caiu no Haligali, foi exatamente esse caso. Eu achei sensacional e ninguém ligou. Bom, estamos prontos para uma próxima temporada? Estamos, já fizemos a revisão e agora podemos iniciar uma nova temporada com novas ideias, novas análises, novas histórias e meios sinistros. E a gente vai homenagear o Ivan Lins? Vamos homenagear o Ivan Lins, com certeza. Então tá. Eu até me empolguei, eu não consegui nem falar a palavra homenagear inteira. Então vou falar de novo. Vai lá. Vamos homenagear o Ivan Lins. Então com beleza. Certeza. Até a semana que vem. Adeus. Até.